Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser. Pois tudo devo a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelo que. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação, seja sempre o nome do Senhor. Jesus, hoje em teu coração. Amém? Quantos tem aqui mais de 20 anos que frequenta esta igreja ou a região aqui de Piracicaba? Levante a mão. Temos muitas pessoas. Existe uma melodia que eu vou chamar de flashback. Uma melodia que vários quartetos, eu não sei, mas alguns grupos musicais e até mesmo corais daquela época cantavam. E nós decidimos gravar no nosso quarteto com uma roupagem um pouquinho nova. Vamos relembrar? É formado por um pastor com mais 10 anos de experiência na área jovem, 20 anos como obreiro. Mara Leite, 9 CDs. Indiara Santos, que trabalha nos recursos humanos da associação. Eu preciso de Jesus quando me aflige o coração, na tristeza, no pesar. Sim, preciso. Esperança se acabar, sei que está pronto a me animar. Com Jesus vou sempre andar, se preciso. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando meu coração. Com alegria, meu Jesus é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Eu preciso. Outro dia o Quarteto Conexão estava numa igreja e um diretor de jovens veio fazer uma entrevista com a gente. E nessa entrevista eles fizeram uma pergunta difícil de ser respondida. Sabe qual era a pergunta? Se vocês pudessem cantar com Jesus, qual seria a melodia escolhida? Difícil, hein? Se vocês pudessem cantar com Jesus, ou fazer um dueto, ou um quinteto com Jesus, qual seria a melodia escolhida? Nós paramos um pouquinho para pensar e lembramos de uma melodia que foi composta pelo maestro Jader Santos. Sabe qual é o título ou tema? Feridas. Que feridas são estas? Porque a primeira parte da música, a primeira parte desse hino, começa o anseio do ser humano de um dia se reencontrar com Jesus. E na parte do coro, Jesus, né, dando uma resposta. Nós vamos cantar a capela. E se você sentir o desejo de cantar com a gente também, não há problema, porque é uma melodia tradicional dentro da nossa igreja, ok? Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar. vidas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por ti. Sofrimento amargo lá na cruz. Desta história, deste amor sem par, não me cansarei de perguntar que feridas são estas nos pés, são feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por ti. Querido Deus, como é bom estarmos na tua casa de oração. Como é bom termos a segurança da presença do Espírito Santo de Deus. Como é bom termos a liberdade religiosa para abrirmos a tua palavra e lermos alguns textos importantes para o nosso crescimento espiritual nesta noite. Senhor Deus, nós já pedimos no primeiro dia desta semana, pedimos ontem e continuamos suplicando que o Senhor dirija esta semana, que o Senhor possa usar as minhas palavras, como possa sensibilizar e tocar o coração das pessoas que estão aqui, sedentas do teu evangelho, que possam ser motivadas, saciadas, confortadas, estimuladas, para que em breve possamos estar prontos para ver Jesus voltando em glória e majestade, subirmos com Ele e morarmos no seu lado para sempre. Neste momento queremos lembrar das pessoas que estão enfermas, pessoas que podem estar aqui dentro ou pessoas da nossa família. Quero lembrar agora da Ana Marçon, que ontem levou o seu pedido à igreja porque está com câncer. Que o teu poder esteja com ela. Nós acreditamos que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela. Mas o Senhor é soberano e nós precisamos ser dependentes de Ti. Confiarmos que o melhor sempre o Senhor fará na nossa vida. Pessoas com dificuldades no seu relacionamento, no seu trabalho, inúmeros motivos poderíamos colocar aqui. O Senhor sabe todos eles. Alguns pedidos foram colocados naquela caixa aqui à minha esquerda, Senhor. Pessoas que confiam, pessoas que acreditam. Porque o Senhor nos prometeu que nós não deveríamos ficar angustiados, porque o Senhor iria voltar para nos buscar. E enquanto esse dia não chegasse, nós deveríamos nos respeitar, nos amar, ajudando um ao outro a prosseguir nesta jornada espiritual rumo à Canaã Celestial. Abençoe-nos neste momento, em nome de Jesus, amém. O tema que eu escolhi para apresentar a vocês nesta noite, nesses 20 minutos, tem a ver com um problema que está acontecendo nos últimos anos. E esse problema tem a ver com o bombardeio que a mídia está fazendo na tua vida. E você que estuda, principalmente você que é mais jovem, numa universidade, você muitas vezes é questionado em relação a esse assunto. Na semana passada saiu uma revista, ou melhor, essa revista já faz tempo que existe, mas na revista Veja, saiu uma reportagem, essa reportagem de capa, sobre a origem da vida. E nas 30 páginas, você observa que nenhum dos parágrafos se coloca como Deus, o Criador do céu e da terra. Nós precisamos ter uma posição. Nós precisamos viver por Jesus, mas de uma maneira extremamente segura, inclusive em relação a esse assunto. Portanto, eu estava fazendo uma pesquisa e eu observei que a ciência moderna confirma algo que foi escrito há milhares e milhares de anos nas Sagradas Escrituras. Nós vamos colocar aqui alguns exemplos. Algumas vezes, quando você lê o livro de Salmos, quando você lê o livro de Jó ou outros livros, você gosta muito da poesia, mas não para para pensar e meditar no significado de cada detalhe. E quando você começa a observar, a meditar e a observar a cada detalhe, você chega à seguinte conclusão: eu preciso estudar mais a Bíblia, porque a Bíblia já estava colocando há muitos anos atrás o que a ciência moderna confirmou há pouco tempo atrás. E nós vamos a alguns exemplos. E esses exemplos vocês vão encontrar aqui, ó. O que a ciência dizia na época, lá no passado? A Terra era um disco plano. A Bíblia, em Isaías capítulo 40, verso 22, diz assim: a Terra é uma esfera. Não é interessante isso? Vamos a um segundo exemplo. A ciência dizia naquela época: existem somente 1.100 estrelas. Inclusive está escrito, não é? A Bíblia, em Números, ou melhor, em Jeremias capítulo 33, verso 22, diz assim: o número incontável de estrelas. Depois, se você quiser uma cópia, a gente pode ceder para você sem nenhum problema, para você conferir na sua palavra, na sua Bíblia. Vamos a um outro exemplo aqui, ó. A ciência dizia na época: a Terra apoia-se no lombo de um grande animal. É engraçado, mas isso foi escrito. E muita gente falava e discutia e questionava aqueles que eram contra. A Bíblia, num livro chamado Jó, capítulo 26, verso 7, diz assim: a Terra flutua livremente no espaço. Vocês querem ver o outro exemplo? São muitos exemplos. Eu mesmo, quando estava fazendo essa pesquisa, fiquei boquiaberto, assim: nossa, mas tudo isso, eu imaginava que era um, dois, três exemplos, mas tem muito mais. A ciência dizia na época o seguinte: todas as estrelas eram iguais. Para você parece muito óbvio isso, porque hoje você tem as informações modernas, mas antigamente não era assim. A Bíblia dizia assim, e diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 41: cada estrela é diferente da outra. Vamos a outro exemplo, já passamos mais de 4, 5 exemplos. A ciência naquela época dizia assim: a ciência não conhecia a respeito de átomos. A Bíblia dizia e diz: a criação foi feita de elementos invisíveis. Hebreus capítulo 11, verso 3. Vamos para frente. A ciência dizia na época: a luz ficava fixa num lugar. A Bíblia diz: a luz se move. Jó capítulo 38, verso 19 e 20. Não para, pastor, não para, para você ver como que a gente precisa pesquisar. Outro exemplo aqui, ó. O que a ciência dizia na época? O ar não tem peso. A Bíblia diz: o ar, sim, tem peso. Jó capítulo 28, verso 25. Mais de 1500 anos, não é, antes de Cristo, foram escritos esses relatos, confirmados agora, na ciência moderna, que é considerada de 1800 para cá. Vamos para frente. O que a ciência dizia na época? O vento sopra em linha reta, a Bíblia diz. O vento sopra em ciclones, Eclesiastes capítulo 1, verso 6. Está dando para ver aí no fundo? Muito bem. O que a ciência dizia na época? Os enfermos precisam ou precisavam ser sangrados, ter o sangue retirado. Isso não faz muito tempo, não. Para se curar a tuberculose, por exemplo, as pessoas se cortavam. E eram pessoas da ciência, da medicina da época. Olha o que a Bíblia diz, vocês concordam plenamente com isso, eu tenho certeza disso. O sangue é a fonte da vida e da saúde. Levíticos capítulo 17, verso 11. Muito bem. A ciência dizia na época, não vai parar? Não, não vai parar. Não vai parar mesmo, porque você precisa ouvir aqui, ó. O fundo dos oceanos era plano. E a Bíblia? A Bíblia diz, o fundo dos oceanos contém vales profundos e montanhas. Segundo Samuel 22 e Jonas capítulo 2. Vamos para frente. O que a ciência dizia na época? O oceano era alimentado somente pela água dos rios e das chuvas. A Bíblia já dizia há muito tempo atrás, o oceano tem nascentes. Jó capítulo 38, verso 16. O que a ciência dizia naquela época? As mãos eram lavadas em água parada. Um absurdo. Ao lidarmos com doenças, nossas mãos precisam ser lavadas em água corrente, e não somente com doenças. Por exemplo, quando você sai daqui, você não sabe todas as pessoas nas quais você cumprimentou. Então, quando você chega em casa, você não sabe no que elas tocaram. Não que você vai ser uma pessoa que vai inferiorizar as outras, vai humilhar as outras, não é nesse sentido. Mas quando você chega em casa, você tem que ter esse hábito de lavar as suas mãos, certo? Você vai dar um abraço na sua esposa, vai dar um beijo nos seus filhos. Muitas vezes eles estão com uma gripe, principalmente nos dias que nós estamos vendo, nós temos que tomar cuidado. E isso é uma coisa tão simples hoje, né? Tão compreensível, mas naquela época não era. Para a ciência, nós aceitamos isso. Muito bem, a ciência confirmando a palavra de Deus. Vamos lembrar alguns textos? É óbvio que pelo tempo nós não vamos, como eu gostaria de fazê-lo, abrir a Bíblia de uma forma prática aqui. Mas eu vou analisar com vocês e apresentar esse texto aqui. Digno és, em Apocalipse capítulo 4, Senhor, de receber o quê? Glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Veja bem, você tem dois caminhos. Você pode seguir aquilo que o secularismo ensina, o que a ciência moderna ensina, principalmente aquela ciência que está contra os princípios da palavra de Deus, ou você aceitar e se entregar e se render completamente nos braços de Jesus e ser dependente dele e confiar nas suas promessas, nos seus princípios contidos na sua palavra. Hoje nós começamos uma matéria, pastor Wesley e eu no mestrado, e a matéria fala sobre o livro de Isaías. Em 1947, né, pastor Reginaldo? Foi descoberto mais de 850 fragmentos, né, que falam, que relatam a inspiração da Bíblia, as evidências arqueológicas, histórias e históricas da verdade, da realidade da Bíblia. E você sabe que o livro de Isaías foi o livro que foram encontrados dois volumes completos, inteiramente completos. Antigamente, se encontrou um manuscrito chamado Texto Massorético, que tinha a data de 900 depois de Cristo. E os críticos diziam assim: não podemos confiar, porque Jesus viveu há quase 1000 anos antes desta cópia, que vocês consideram uma cópia confiável. Tem que ter uma outra prova. E então, pela graça de Deus, em 1947, lá nas cavernas de Qumran, não é isso? Foi descoberto esses fragmentos e principalmente, e eu acentuo nesta noite, o livro de Isaías. Por que o livro de Isaías? Porque o livro de Isaías é considerado um livro profético. E muitas passagens do livro de Isaías falam do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, de momentos como Isaías capítulo 53, que ele sofreu e padeceu pelos nossos pecados. E então, os estudiosos, os especialistas em arqueologia, em estudo de línguas antigas, descobriram a data dos manuscritos do Mar Morto. E sabe qual foi a data? 200 anos antes de Cristo. E quando você olha para o texto maçorético e você compara com o texto dos manuscritos do Mar Morto, não existe nenhuma mudança. Existe unidade numa diferença de mais de 1000 anos. Isso é uma das provas. Várias provas arqueológicas estão sendo colocadas, mas nenhuma delas, preste atenção, nenhuma delas vai convencer você, mesmo sendo evidências claras. A maior evidência é o poder de Deus sensibilizando o seu coração, o poder de Deus mudando a vida de muitas pessoas. Eu tenho um pai que está deitado na cama depois de um AVC hemorrágico, mas ele uma vez me contou a sua história. Quando ele era mais novo, e bem mais novo, ele se jogou e foi jogado pelo menos 4 vezes na sarjeta. Era um homem que se envolvia com a bebida, com o fumo, com as drogas, e Deus o chamou e transformou a vida dele. E ele transforma a vida de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você olha no relato da cruz do Calvário e vê Jesus esvaziando si mesmo, você se comove. E a Bíblia diz, inclusive, é um dos nossos lemas do Ministério Jovem: o amor de Cristo me motiva. Antigamente era: o amor de Cristo me constrange, me sensibiliza, me motiva a servi-lo. E naquela época, todas as literaturas criadas naquela época sempre diziam de um Deus ou deuses que queriam a adoração dos seus filhos ou dos seus súditos. Na história da Bíblia a coisa é diferente. Ele tomou a iniciativa, ele quer o nosso respeito, ele quer a nossa adoração, mas por amor de tudo que ele fez. Então, quando a gente fala sobre a criação, nós temos que parar um pouquinho para pensar. Não existe outra alternativa. Ou confiamos em Deus, ou confiamos que ele morreu, ressuscitou e intercede pelos nossos pecados nesse momento, ou vamos seguir um outro rumo. Nós não podemos ficar em cima do muro. E aqui vem uma passagem que fala sobre a glória de Deus. Aqui fala sobre a criação de Deus. Vamos continuar em frente? E nós vamos ver um exemplo de um homem chamado Derek Prince. Ele disse, olha o que ele disse: sou professor na maior universidade do Reino Unido. Essa universidade é muito conceituada, chamada Cambridge, há 9 anos. Sou formado em várias áreas, disse ele. Recebi distinções acadêmicas e, como intelectual, creio que os fatos ocorreram de maneira descrita na Bíblia. Forte essa colocação. Salmos capítulo 33, versos 6 a 8, está na página 392 do Velho Testamento, né, para aquela Bíblia tradicional da sociedade bíblica, diz assim no versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra, reverencie toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Levem a sério isso, porque falou e foi feito, mandou e logo aconteceu o quê? Apareceu. Vamos em frente. Vocês já ouviram falar nesse homem aqui? Albert Einstein. Você nunca ouviu falar? Está dando risadinha, né? Ele disse o seguinte, eu não imaginava que ele ia dizer isso. Albert Einstein disse o seguinte, eu vou até iluminar aqui, ó: a ciência somente pode ser exercida por pessoas totalmente imbuídas da aspiração pela verdade e pelo entendimento. Esse tipo de sentimento, entretanto, disse Albert Einstein, brota da esfera religiosa. Você precisa ter fé para se dedicar a buscar a verdade. E muitos aqui são exemplos disso. Vamos para frente. Não consigo, ele continua dizendo, não consigo conceber um genuíno cientista que não tenha uma profunda fé. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé, tem tudo a ver com o que o Albert Einstein disse. Pela fé, vamos ler juntos. Pela fé, de maneira que aquilo que se vê. Muito bem, vocês estão afiados. Provérbios capítulo 3, verso 19 diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Por que a gente está lendo vários versículos aqui? Ou mencionando, por quê? Porque a gente tem que analisar do Gênesis ao Apocalipse o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Quando nós vamos estudar sobre amor, nós temos que ver do Gênesis ao Apocalipse. Quando nós vamos estudar sobre a lei de Deus, nós temos que ver do Gênesis ao Apocalipse. Quando a gente fala sobre a criação, da mesma maneira. Então você vai em Apocalipse, você vai a Hebreus, Novo Testamento, você vai a Provérbios, você vai a Salmos, você vai a Jó, e assim você vai vendo a unidade da palavra de Deus. A fé em Deus, ela não é cega, como alguns acreditam e pregam e ensinam, e escrevem nestas revistas, como a última que saiu pela Veja. Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Vocês querem ver um outro exemplo aqui? Já ouviram falar nesse homem aqui? Esse escreveu um livro, né? Como que é o nome do livro que ele escreveu? Origem das Espécies. Inclusive na revista Adventista, acho que do mês passado, saiu uma reportagem sobre esse assunto. E ali naquele local, como é que é? Ilha de Galápagos, não é? Bem próximo do monumento que eles prestam e homenageiam esse homem chamado Charles Darwin, tem uma igreja adventista, bem próxima, que defende e que testemunha sobre o criacionismo. Mas esse homem nos surpreende. Sabe por que ele nos surpreende? Porque ele disse o seguinte: ele reconhece a sua incapacidade de provar a sua teoria, dizendo: quando nos detemos para analisar os pormenores de todo esse processo que ele ensinou, podemos provar que espécie alguma mudou. Você quer ver uma outra coisa aqui? Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, minha teoria se tornaria inútil. E aqui tem a fonte, lá embaixo, quando foi que ele escreveu, em que lugar que ele escreveu. Eu estava conversando com um oftalmologista, amigo da gente, da nossa família, e eu fiz aquela pergunta: é verdade que quando a criança, ela é formada, e quando ela nasce, o olho já está pronto, como se fosse uma pessoa de mais idade, é isso? Ele disse: é isso mesmo. Então vem ao encontro do que Charles Darwin disse. Ele estava aceitando que a sua teoria estava errada. Vocês querem saber mais de uma coisa? Charles Darwin, antes da sua morte, ele disse o seguinte: eu era jovem, queria, com meu fogo de entusiasmo da juventude, provar algumas coisas para a sociedade. Eu não consegui provar nada, mas algumas pessoas tornaram ou transformaram o meu ensinamento como uma religião, e não deveriam ter feito isso. Hoje, os evolucionistas, quando defendem a origem das espécies, ou quando defendem aquele negócio do mundo vir por acaso, através do Big Bang, né? Ou outras teorias semelhantes, estão tornando este assunto uma religião. Uma religião. Vocês querem ver a sequência aqui? Esse é muito forte, esse depoimento que eu coloquei aqui para vocês. Dr. Andrew Noll. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele é evolucionista, conhecido mundialmente, paleontólogo e professor de biologia da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard é uma das mais fortes e conceituadas universidades do mundo, e é também evolucionista. Ele, professor dessa universidade, ele foi entrevistado num programa. Ele é considerado uma das pessoas que mais tem estudado o assunto da origem da vida de forma exaustiva. E aconteceu de ele escrever um livro chamado Vida em um Planeta Jovem, os primeiros 3 bilhões de anos da vida. E ele então, no dia 3 de maio de 2004, ele participou de um programa de entrevista, tipo esse programa do Jô Soares, sabe? E fizeram algumas perguntas para ele. O programa chamava Nova, e a Nova, que é o nome desse programa, o Neil, fez a seguinte pergunta: qual é a origem da vida, doutor? Como substâncias inorgânicas, sem vida, produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução dos primeiros, das primeiras formas de vida? Sabe qual foi a resposta dele? Você vai conferir aí, ó. A resposta é que nós não sabemos realmente como a vida originou nesse planeta. É uma bomba. Nós não sabemos exatamente quando ela começou, nós não sabemos sob quaisquer, né, circunstâncias. A Nova novamente pergunta, que é o programa: será que um dia resolveremos o problema? Olha a resposta do doutor No. Eu não sei. É até engraçado isso aqui. Eu não sei. Eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados dizendo que isto, a origem da vida, é um grande mistério. E a Bíblia confirma o que a ciência colocou como verdade alguns anos atrás e foi escrita milhares de anos atrás. E agora? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Salmos capítulo 14, verso 1 diz assim: disse o insensato no seu coração, não há Deus. O que é insensato? Eu fui no dicionário e significa isso aqui, ó: contrário ao bom senso e à razão. O que é bom senso? Bom juízo. Esse é um sinônimo de bom senso. Você quer ter bom senso? Acredite que existe um Deus e que Ele criou todas as coisas. Isso é uma prova de inteligência. Vamos para frente aqui, ó. Salmos 19, verso 1 a 3. Os céus declaram o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Vocês já viram falar nesse homem? Samuel Morse ficou famoso pela invenção do telégrafo. E olha o que ele disse aqui. A sua primeira mensagem enviada pelos fios do telégrafo foi um versículo bíblico no Velho Testamento, Números capítulo 23, verso 23, e a última parte diz assim: vejam o que Deus tem feito. Quer dizer, a criação dele, ele coloca como poder de Deus. É fora de série. É impressionante, né, pastor Wesley? É extraordinário. Olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Isso é uma coisa que vocês já viram, mas é bom relembrar. Cientistas que acreditavam em Deus, na área de física: Isaac Newton, Maxwell, Kelvin, Faraday. Na área de química: Pascal, Dalton, Ramsay. Na área de biologia: Mendel, Linnaeus e Pasteur. Na área de geologia: Steno, ou Nicholas Stennis, Brewster e Agassiz. Bom, existe uma origem desta luta, desse conflito. Você já sabe que isso começou lá na queda do homem, na origem do mal. Mas quando você vai na história, você vê a Grécia 600 anos de Cristo. Isso aí é apenas para uma orientação. Existem algumas pessoas que eram considerados filósofos, e nós aceitamos como filósofos até hoje, que colocavam ensinamentos extremamente complicados. Alguns deles pareciam que eram favoráveis a Deus. Outros, no decorrer do tempo, mudavam a sua opinião. Então veja bem, é apenas um fato histórico. É apenas uma informação, um relato histórico, tá certo? Então nós vamos ver aqui através desse quadro, de volta ao passado, o evolucionismo e o criacionismo. Tales de Mileto, em 621 a 543 a.C., dizia assim: o mundo evoluiu de água por processos naturais. Empedocles, de Agrigento, 492 a 430, disse: sobrevivência do que está melhor capacitado. É a mensagem de Charles Darwin. Criacionismo começou na Bíblia, na palavra de Deus. Mas alguns filósofos, mesmo depois cometendo erros gravíssimos, diziam, como Platão em 427 a 347, as leis da natureza demonstram uma criação racional. E Aristóteles, você viu a data aí, o universo foi criado por meio de um plano racional. Muito bem, nós vamos seguir em frente aqui, e eu vou parar nesse autor irlandês chamado C.S. Lewis, que é muito respeitado. E aí vem a fonte do livro que ele escreveu, e eu fiquei maravilhado com esse texto, e vocês vão ver aqui, eu vou ler para vocês. Se o sistema solar veio a existir devido a uma colisão acidental, olha a colocação dele, então o aparecimento da vida orgânica nesse planeta também foi acidental, e toda a evolução do homem foi acidental também. Se este é o caso, todos os nossos pensamentos presentes são meros acidentes. acidentes criados pelo movimento dos átomos. E isto é válido tanto para os pensamentos dos materialistas e astrônomos, como para qualquer outra pessoa. Mas, se os seus pensamentos, isto é, do materialista e do astrônomo, são meramente produtos acidentais, por que deveríamos crer que eles são verdadeiros? Eu não vejo razão para crer que um acidente possa dar a explicação correta do porquê de todos os demais acidentes. Extrema inteligência, né? Extrema inteligência. Gênesis capítulo 2, verso 1 diz assim: e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte: a Bíblia foi escrita no hebraico, aramaico e no grego. Hebraico e aramaico no Velho Testamento, grego no Novo Testamento. E você vai ver aqui, você já está vendo. O original hebraico utiliza a forma verbal pretérito definido para a palavra acabados ou terminados, como em outras versões. O que indica uma ação completada no passado e que jamais voltará a ocorrer, não admite evolução. A criação estava concluída de uma vez por todas. Este é o significado original do texto de Gênesis capítulo 2, verso 1. Esse homem, ele recebeu o prêmio Nobel da Física, inclusive foi matéria de capa de uma das principais revistas do mundo, chamada Time. Ele disse o seguinte: a ciência é a busca pelo propósito de Deus na natureza. O universo ordenado é o testemunho da maior declaração já feita, de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui é uma declaração da nossa igreja que eu vou deixar aqui até nós sairmos. Eu gostaria de relembrá-los o que aconteceu no final da vida de Charles Darwin. Charles Darwin estava com uma doença gravíssima, ele tinha uma propriedade muito grande. Um dia ele chamou uma pessoa e disse assim: por favor, tragam pessoas para cantar, tragam pessoas para estudarem a palavra de Deus. E num dos seus últimos momentos, na tristeza do seu quarto, chorando, ele disse: meu Deus, meu Deus. Nós estamos vivendo num tempo emprestado, você sabe disso. Nós estamos aqui porque Deus nos dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade para entregarmos nosso coração a Ele, não é verdade? Nós estamos aqui para ajudar outras pessoas a conhecerem esta verdade. Não tem motivos para você e eu organizarmos a nossa vida onde as coisas materiais ocupem o primeiro lugar. Não tem motivos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Alguns aqui mais experientes conhecem esse exemplo. Um jovem de 17 anos, nós estamos numa semana jovem, Guilherme Persson, ele trabalhava numa mina de carvão e aconteceu uma explosão. Eu não sei os detalhes dessa explosão, mas muitas pessoas morreram ali dentro. Muitas pessoas morreram. E ele quase morreu, mas ele foi muito prejudicado. Ele perdeu os dois olhos, ele ficou totalmente deformado, ele perdeu os dois braços. E algumas pessoas que não têm habilidade ao se comunicar e ao falar, tentando até consolar, tentando até animar, diminuíam e humilhavam aquele rapaz. O efeito foi contrário, graças a Deus. Ele pegou aquilo, a humilhação, como um desafio. Gente, ele começou a estudar e a perguntar uma maneira como é que ele poderia voltar a ler, porque ele era um jovem que dedicava tempo à oração e ao estudo da Bíblia. Algumas pessoas o ajudaram, não há dúvida nenhuma. Vocês já viram falar no sistema Braille, né? E por incrível que pareça, ele leu 4 vezes a Bíblia com a sua língua. Algumas vezes eram momentos extremamente dolorosos. Saía sangue da sua língua, mas ele não desistia. Passaram-se muitos anos, ele já tinha a idade de 46 anos, quando essa história foi passada para a sociedade. E ele conta nesse relato de que um dia Era um domingo à noite, de madrugada, às 2 horas da manhã. Às 2 horas da manhã. Ele chegou pela primeira vez, na primeira leitura, no Salmos 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se um homem sem olhos, sem braços, totalmente deformado, sabia qual era a prioridade da sua vida, por que que nós não podemos fazer o mesmo com saúde, com alegria, estando aqui na casa de Deus? Eu gostaria de fazer um convite a você. O trio formado pela Mara, a Indiara e o pastor Wesley, eu vou junto ali, né? Nós vamos cantar um hino que me emociona muito, um hino que me faz lembrar dos momentos que eu passava com meu pai no culto da família. Hoje meu pai não consegue falar, ele tenta falar, mas não consegue falar, tenta andar, não consegue andar, mas ele deixou um legado, o legado da fé em Cristo Jesus, o legado de nunca deixar para trás o estudo da palavra de Deus. E sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que você e eu desenvolvamos várias atividades, e muito boas atividades. Sabe para quê? Para você deixar de lado o estudo da Bíblia. Porque ao você deixar de lado o estudo da Bíblia, você será um homem e uma mulher superficial. Você será um jovem e uma garota extremamente à disposição da influência do inimigo. Mas quando você dedica tempo à oração, quando você dedica tempo para estudar a Bíblia, essas influências do evolucionismo não chegarão perto de você. E outras mais que existem por aí. Portanto, enquanto o quarteto estiver cantando "De ti careço, ó Deus", é uma súplica que nós fazemos a Deus nesse momento através desta oração cantada. Eu gostaria de fazer um convite àquele que aceita esta mensagem como vinda dos céus e aceita tomar um compromisso e um desafio. Se não foi tão forte no passado, vai ser forte daqui para frente, até o dia que veremos Jesus em glória e majestade. Se coloque em pé. E se existe algum pecado que ainda não foi confessado, confesse-o de uma forma específica. E Deus, com certeza, vai te dar o perdão, a alegria e a certeza da salvação. Amém. Você que está entrando aqui pela primeira vez e aceita o chamado de Deus e quer estudar a Bíblia, procure um dos nossos líderes. provação. Concedes-me vigor e eterna salvação. Para frente seremos mais bombardeados que em todas as outras épocas. E nós precisamos estar unidos num só propósito, na mesma fé, no mesmo ensinamento, vivendo por Jesus, custe o que custar, como diz o texto, mesmo que caiam os céus. Você precisa ter poder para isso ser realizado de fato na tua vida. O Senhor prometeu que Ele vai nos reencontrar. E esse será um dia de muita felicidade para todos nós. Mas você pode ter certeza, a pessoa mais feliz será o próprio Jesus. Quando Ele puder ver você, face a face, Ele já vê, mas Ele quer que você tenha essa experiência que Ele já tem. O quarteto vai cantar uma música chamada Reencontro. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, que nos últimos dias nós deveríamos estar mais juntos do que estivemos em todos os outros tempos ou em todas as outras épocas. Por quê? Porque precisamos, necessitamos vencer o maligno. Essa teoria tira muita gente da igreja. Faz com que muitos questionem o poder de Deus, a criação de Deus, a existência de Deus. Isso não pode acontecer com você. Portanto, ao cantarmos esta música, marque um encontro com Jesus, porque Ele prometeu que vai ser bem logo. Me lembro de meu amor não há senhor. Eu te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou. Mas agora, finalmente, nosso Éden é por nós. Eu te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou. Mas agora, finalmente, nosso Éden retornou. Nosso Conexão, são meus amigos, poderiam estar fazendo uma outra atividade, mas aceitaram estar conosco aqui em Piracicaba. Eu vou pedir ao pastor Wesley que faça esta oração final para nos despedirmos e irmos para casa. Querido Pai, nosso Deus, nesta noite, através da tua palavra e através do teu servo, pastor Ronaldo, nós confirmamos a nossa fé na existência de um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso mantenedor, nosso Salvador. Amém. Queremos viver assim, testemunhando e testificando da veracidade da tua palavra, para que outras pessoas que ainda estão iludidas ou em dúvidas em relação a tua existência, possam sanar todas essas dúvidas e descobrirem o amor verdadeiro que o Senhor sente por cada um dos seus filhos aqui. Amém. Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos coragem de defender com toda galhardia, com todo entusiasmo, essa verdade sobre a tua existência e sobre a tua atuação nesse planeta como um Deus Criador. Amém. Pedimos que o Senhor nos acompanhe ao sairmos daqui e no restante da semana, que certamente outros temas tão maravilhosos quanto esse serão apresentados. E que nós tenhamos coragem, alegria em estar na tua casa para louvar o teu nome e para ouvirmos a tua mensagem. Senhor Deus, que nenhum de nós, por causa das influências, das vãs sutilezas, das filosofias desse mundo, sejamos enganados, iludidos, que nenhum de nós, que ninguém aqui se perca por causa de tanta coisa nova e teorias que aparecem a cada dia, mas que nos firmemos na tua palavra, nos baseemos num assim diz o Senhor, e certamente muito em breve teremos esse feliz reencontro onde poderemos abraçar os nossos queridos que descansam e morreram no Senhor, e também abraçar e viver para sempre ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. É no nome desse Jesus que pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém.